cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Rádio Bonova. Em 2005 andávamos aqui a pensar, e pensar não, já fazíamos desde 2002, esporadicamente, entrevistas a bandas. E em 2005 começámos a pensar em ter um programa sequencial, portanto, todas as semanas, pelo menos todas as semanas, um disco em destaque, sendo que, como já bem notam aqueles que nos seguem mais assiduamente, algumas semanas também tem mais que um disco em destaque. Pois bem, em 2005, quando andámos a pensar nisso, tendo em conta que essa sequência começámos em abril de 2006, portanto já lá vão 7 anos e qualquer coisa, em 2005 saía um álbum que apresentava em disco o trabalho de Jorge Vadio e reporto-me ao Anjos da Noite. São temas que, de algum modo, a maior expressão que tiveram provavelmente foi através de novelas e recordo-me Fascinas e Flor de Mar, e reporto-me temas como Gato Preto ou Vem Amar Lisboa. Mas já mais atentos, mais tarde, e com o Circo do Vadio, que teve um lançamento pela Ovação, sendo que o anterior era, enfim, da Maria Records, a recém-criada na altura, editora de Rui Veloso, o Circo do Vadio, ainda que tenha a colaboração de Rui Veloso, aliás, tem até um dueto com o Homem do Campo, vem ter a edição da Ovação. E agora retornamos para introduzir aqui a conversa com o Jorge Vadio, que está, naturalmente, a ser seu telefone, mas está aqui connosco para falar deste seu novo álbum, que ainda não tem edição física, mas que já está no Éter, portanto, e já pode ser comprado no formato digital. Antes de mais, dar aqui as boas-vindas ao Jorge Vadio, bem-vindo aqui ao Livre Hospital, ainda que seja à distância do telefone, claro, mas é um prazer ter aqui para falar consigo. José Ramelo, antes de tudo, queria dar um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova e para mim é um prazer enorme estar aqui à conversa consigo no seu programa. Muito obrigado. Jorge, eu há pouco dizia que grande parte da exposição dos seus temas tem sido em telenovelas, e isso é verdade, portanto. Sendo que muitas vezes o problema das novelas e de outras séries da TV é que até se cantarola as músicas e já se reconhece, mas muitas vezes não se identifica o autor. Tem essa percepção? Sim, tenho um pouco essa percepção. Às vezes também pode ser um pouco pela culpa da nossa forma de promover o nosso trabalho. Eu posso dizer que neste momento tenho três temas a passar em três novelas diferentes. Recentemente tenho o Descendo para o Sul, que está na nova novela Belmonte, que é um dos temas do meu primeiro álbum dos Anjos da Noite, como falou há pouco. Tenho a Mulher Saloia, que é um tema também do meu primeiro álbum de 2005, dos Anjos da Noite, que está a passar na tal novela Doida por Ti, e tenho outro tema que chama-se Psycho Love, que é deste novo álbum, que está no, na novela O Mundo ao Contrário. Não sei se já a novela acabou ou não, mas penso que se acabou foi mesmo há um pouco. Foi um dia ou dois. Seja como for. Às vezes o timing em que as músicas passam, nós estamos a promover outro tipo de trabalho. Tem acontecido isso. Talvez o Homem do Campo foi o tema que passou na novela Espírito Indomável e que nós promovemos esse tema exaustivamente nas televisões e nas rádios. Os outros temas, não tem acontecido isso. Pronto, portanto, a Mulher Saloia é um tema que passou bastante e está a passar muito, muito, muito. E nós, neste momento, estamos a promover outro single, estamos a promover outros do novo álbum, do Rumo ao Oeste. O Ela. Neste momento o novo single é o Ela, que será o single que vamos trabalhar até o fim do ano. Ao céu, ao sol, ao mar e o amor chegou a ti, estás a voar. Tanta dor, beija-flor, sentimento azul dentro de ti, estás a crescer. Passa, não queres saber. Ela trouxe no vento esta canção e deu-te asas para voar. Ela, fruto da tua solidão, vai amar. esta noite acabar, outra dança vai te levar ao novo caminho. Os minutos passam, tu danças sozinho. Ela trouxe no vento esta canção e deu-te asas para voar. Ela, fruto da tua solidão, mas só por ela vais amar. Isto significa, das conversas que temos tido já com várias bandas e com vários autores, que a fórmula de sucesso ninguém conhece. Qualquer um se lança um disco, inclina-se para um determinado sucesso, um determinado tema, e às vezes é um outro que nos passa mais ao lado, que capta a atenção do público. E isso muitas vezes com a exposição mediática dos temas. E isso traz-nos à colação a questão do espaço que há para a música, quer em rádio, quer em TV, que é difícil para um autor, e já vai no terceiro disco, e como agora disse muito bem, há temas que estão a ser recuperados, já lançados há 8 anos, não é? Que faz com que dificilmente se chegue às pessoas. Ou seja, apesar de haver criação nacional, e muito boa, e que está aí para venda, e para que as pessoas as ouçam, muitas vezes tem a vicissitude de que não passa por dados partido, de alguém que diz, ah, isto não vai ter sucesso, e não passa. E quando chega a passar, acaba por ser uma verdadeira surpresa. Enquanto criador de música, como é que vive com este fenómeno? Pois, é uma situação realmente que nós não temos controle sobre essa situação. O que eu faço e que a nossa equipa faz é que quando sai um disco, temos que promovê-lo. Agora, obviamente, nós optamos sempre por escolher um single, que às vezes não é um single que tem mais saída, uhum. E às vezes as rádios nacionais não o passam, e acaba por ser outro single a ter mais destaque no álbum, um single que nós não pensaríamos que tivesse tantos destaque, isso é verdade. Mas eu realmente neste momento já não estou muito preocupado com isso. Eu gosto, quero que o meu trabalho chegue às pessoas, gosto de promovê-lo. Posso dizer que o Círculo Vádio está em todas as plataformas online, uhum. Que é o meu segundo álbum, o Anjo, Os Anjos da Noite, o primeiro disco que foi lançado pela editora do Rui Veloso e foi produzido pelo mesmo Rui Veloso, foi um disco que teve bastante sucesso, na altura vendeu mais de 8 mil exemplares e sendo quase isto de ouro. É um disco que eu tenho imensa pena, neste momento é difícil de encontrar o disco. Está descontinuado. Está no mar, está no mercado, mas é raro de encontrá-lo. Porque foi um lançamento foi uma distribuição pela EMI e a coisa ficou por aí. Seja como for, e estes temas agora estão a passar nas novelas, são agora estão dois temas a passar nas novelas desse álbum. Em relação a esse fenómeno, isso é natural, acho que é natural. Eu preocupo-me a promover o meu novo trabalho, portanto agora nós temos um novo single, estamos a trabalhar um novo single que é o Ela, que é um tema de amor, uma balada, está a chegar à altura também do Natal, optámos por um tema mais calmo. Para o nosso sentimento. Optámos por um tema mais calmo. Depois do primeiro, do segundo single foi Os Filhos do Verão, foi o tema do verão, passou bastante nas rádios, um tema que eu gosto imenso. Agora estamos a puxar o ela. Não faz sentido eu estar a promover um tema de 2005, neste momento. Eu sei que as novelas estão a passar muito agora ao descendo para o sul, na Belmonte e nessa loja. Eventualmente, e agora quando faço as televisões, vou voltar a tocar o descendo para o sul, sempre com o tema do novo álbum e depois o descendo para o sul, é o que eu tenho feito para promover agora o concerto também do Coliseu e para promover o rumo ao oeste. E muito para promover também, para associar uma imagem do Jorge Vadio, associar às músicas que, como há pouco dizíamos, as pessoas vão ouvindo e muitas vezes não sabem de quem é, não é? Certo. Olha o sol, o bom tempo chegou para ficar. Pode sorrir, temos ervas e moscas para apanhar. Nós somos jovens com asas para voar. Não temos futuro, mas temos um presente para amar. Queremos o mundo como se fosse o primeiro dia. Queremos o sol, sexo, arte e poesia. Somos os filhos deste verão. Ah, meu amor, que seríamos cheios. Olha a chuva, o mau tempo chegou para ficar. Não fiques triste, temos sapos e poças para saltar. Nós queremos tudo e tudo vamos ter. Hoje está de chuva, mas para nós o sol irá sempre nascer. Temos então aqui um novo disco, e um novo disco, como eu disse, irá ter ainda um formato físico. Certo. O lançamento nas plataformas digitais antes corresponde ao sinal dos tempos. Sem dúvida nenhuma, e cada vez mais vai acontecer isso. Eu, sinceramente, eu estou muito satisfeito. Nós somos muito satisfeitos com este terceiro disco, fizemos só edição digital, está em mais de 160 plataformas digitais, isto é, em mais de 160 lojas online. E das mais conhecidas, está no iTunes, podem ouvi-lo no iTunes, e está no Amazon, no Spotify também podem ouvi-lo, depois se gostarem do álbum podem comprar, se não gostarem podem não comprá-lo, mas podem ouvir, está no Deezer, portanto está tudo que é as lojas mais conhecidas do mundo, está lá o álbum. as vendas deste álbum em formato digital superou as nossas expectativas, portanto, já foi vendido mais de 3.800 discos. Portanto, isso para o mundo atual, para a situação atual do mercado e do mercado discográfico é muito bom. É muito bom. Portanto, está pertinho de. Penso que agora o disco Loura é 5 mil. Ou. Sim, penso que o disco Loura é 5 mil e o 10 mil é o. A platina. É a platina. Baixou cada vez mais, não é? E o formato físico simplesmente não vende. O formato físico neste momento serve para. Realmente para as pessoas que gostam do trabalho do artista, para os colecionadores. Eu quando compro os discos, os álbuns, também compro sempre o formato físico. Eu há pouco tempo comprei um novo álbum do David Bowie, de Next Day, por acaso comprei o formato digital logo na altura que saiu e depois mandei vir o físico. Sim, aliás tem uma reedição com várias remisturas, etc. Por acaso também tenho esse álbum. Saiu agora essa nova, também vou ter que comprar, que ainda não comprei, comprei só a primeira parte, o primeiro álbum que saiu. Isto para dizer que em Portugal isso vai acabar por acontecer. É obviamente que o formato físico não vai acabar, não vai acabar agora. Para as editoras estarem a investir em 3 mil discos, depois os discos ficam na prateleira, serão vendidos 1000 ou 500 discos serão vendidos e uma parte deles serão oferecidos, porque os discos não se vendem simplesmente. Hoje em dia vamos à FNAC e vemos qual é que é a realidade da FNAC, como as coisas estão agora e como as coisas eram antes. As categorias estão um pouco mal organizadas, há pouca escolha, quer dizer, acho que mais o mercado internacional está mais em destaque, o mercado nacional tem pouco destaque, portanto, antes havia algumas discotecas com algum valor e com algum suporte, com algum lote de discos. Hoje em dia, há pouco tempo estive numa discoteca que vendia discos, nomeadamente a Arcádia, que é muito, muito conhecida. Exato. A nível nacional, em Torres Vedras, eles têm lá a sua sede. E estão lá meia dúzia de discos, eu fiquei estupefacto, quer dizer, meia dúzia, pronto, devem estar para aí 50 discos, uma coisa que uma loja que tinha 5 mil discos. Exato. Para vender, todos os artistas, quer dizer, não. É mesmo. A realidade é essa, portanto. Sim, eu recordo nas lojas em Coimbra, enfim, para ser uma realidade, mas as lojas da Valentim tinham tudo, não é? E agora, infelizmente, aliás, já fecharam, portanto. Pois. Acontecer com este meu disco é que nós agora vamos fazer o Coliseu no dia 6 de dezembro, vamos gravar em DVD o concerto. Depois quando o DVD for lançado, o disco será lançado na mesma altura, portanto será, muito bem. Vamos lançar o formato físico com o DVD do concerto. Muito bem lembrado, aliás, recordo-me outra banda, aliás, que partilharam também consigo, a Maria Records, os Azeitonas fizeram isso o álbum anterior, né, que juntaram também com um DVD e onde também teve sido tudo um tema que já tinha algum tempo e depois porque alguém foi cantar lá à televisão e estou a falar do Amigo Ver os Aviões, é que se tornou sucesso, portanto não há fórmulas mágicas. As coisas acontecem assim. Na altura os Azeitonas estavam numa fase de paragem e estavam prestes, não a terminar, mas fazer uma longa paragem, e depois a coisa acabou por acontecer, ainda bem para eles. Somos grandes amigos e é bom para a música portuguesa, e ainda bem que as coisas estão correndo muito bem para eles. Aliás, os Azeitonas reportaram-se assim quando aqui os entrevistámos. partir teu coração e ficar de rastos nesse teu colchão de água. Eu posso beber esse veneno, mas fica sabendo que mudamos, ai, que mudamos de rosto. Levo-te pelo longe, na mola do meu carro. Deixo-te bem longe, na ponta do diabo. O que é feito do nosso amor? Amar. O que é feito de ti, amor? Agora só temos facas para espetar. Este monstro que nós criamos chama-se ódio e é fruto do nosso amor. Levas-me para longe, na bola do teu carro. Achas-me aqui a fase dos desafios. Quem se estreia aqui da Boa Nova, como é o caso de Jorge Vadio, tem que passar por uma fase de desafios. São três. E vamos então a este. Imagino que vem dar um concerto aqui ao Oliveira do Hospital e que lhe permite trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que o Jorge Vadio iria convidar? Neste momento, eu já tive o privilégio de partilhar o palco com os cantores e com os artistas que eu gostaria de partilhar. Uhum. Portanto, hoje em dia, já são poucas as pessoas que eu gostaria de fazer alguma coisa que não tivesse feito. Portanto, não, obviamente quer trabalhar em termos de estúdio, sim, quer fazer mais um dueto ou outro com algum artista, mas os artistas que eu admiro imenso, como o Vitorino, que eu adoro imenso, o Rivoso, claro, como é óbvio, somos grandes amigos, Jorge Palma, etc. Aliás, para quem quiser, basta ir ao YouTube e encontra vários vídeos desses seus encontros, inclusive no Luxemburgo. Se bem... No Luxemburgo, sim. Tivemos agora no dia 28 num grande espetáculo no Luxemburgo, num festival de música portuguesa só. Chama-se Portugal Pop. Festival Portugal Pop. Tinha Luís Portugal também, portanto, o homem do Jafo Mega. Certo, teve o Luís Portugal, o Jafo Mega, teve a Lúcia Muniz, o Ririnho, Jorge Palma, Tosé dos Perfume, o novo projeto que ele tem dos Homens dos Sete, Homens dos Sete Instrumentos, e fui eu. Foi um concerto fabuloso. Pronto, eu já tinha partilhado o palco com vários artistas, nomeadamente nos 25 anos de carreira. Com o Rovoso. do Rui Veloso, quando cantei também com a Marisa, com o João Gil, com o Vitorino e com o Tim, sim, o Tim e a Luz Casal. Bem, agora respondendo à sua pergunta, quem que eu levaria aí neste momento? Assim, talvez o Rui Veloso, eu fazia sempre o convite ao Rui Veloso, porque eu sempre costumo fazer sempre o convite para alguns concertos, e ele também costuma me convidar para participar em alguns concertos que ele faz. Por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e sós. Penso que o Rui Rininho, sim. O Rui Rininho. Que as nossas. Já conheci o Rui, mas eu, este fim de semana que passámos juntos, agora a nossa amizade ficou cada vez mais forte. Ficámos grandes compinchas e grandes companheiros. Ficar a ver-te fumar. Para depois te apagar. E o Vitorino? Sou um grande fã do Vitorino, pá. Eu adoro o Vitorino. Para mim é um dos meus cantores favoritos da música portuguesa. Dos amores desencontrados, não reza a história, são nuvem que passa. Dos sonhos idolatrados, fica a memória, o prazer, a graça. Agora o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz que não prescinde de ter no seu concerto a colaboração do Jorge Vadio. De onde é que gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Desse tipo, só duas pessoas. Eu vou quase adivinhar. Um é David Bowie, o outro David Byrne. Certo, certo. Mas seria o David Bowie, com certeza, porque eu sou um fã enorme. Tenho tudo do David Bowie, adoro as composições do David Bowie. É um cantor exímio. Tem uma voz que transcende a voz de qualquer cantor mundialmente. Say goodbye to the thrills of life, where love was good, no love was bad. Say goodbye to the life without pain. Sim, o David Byrne, sim, eu tive o prazer de conhecer o David Byrne pessoalmente e hoje ainda falamos e trocamos imagens. Este disco não lhe enviei, vou-lhe enviar agora para mim, do Círculo Vazio. Ele gostou imenso de alguns temas. Houve a possibilidade na altura de ser lançado pela editora dele, pela Luaca Bop, mas como disse, já estava lançado, já estava nas plataformas digitais, a coisa acaba por não se dar. Mas, portanto, em relação ao David Byrne, a gente costumamos a trocar imagens, eu recebo sempre as novidades do David, ele envia-me sempre imagens, e pronto, gostava muito de participar num concerto dele, como é óbvio, receber um convite dele seria uma coisa fora do normal, não é? Para os mais distraídos, David Byrne, atualmente dos Talking Heads. Well, we know. Agora, o terceiro desafio, dizem-nos que é o mais difícil. Vamos ver como é que o Jorge se safa com este. Okay. Imagino que vai vir um disco de tributo a um autor nacional e que querem que o Jorge venha integrar esse disco com uma versão de um tema desse mesmo autor ou banda. Deixo aí ao seu critério. Escolha então quem gostaria muito de homenagear nesse disco e que tema é que escolheria. Olha, isso é muito complicado porque eu tenho tantos autores que eu gosto imenso, desde o Zeca Afonso. Só pode ser um autor? Não, claro que em aberto fica sempre a possibilidade de escolher mais, claro. Para não ser assim um bocadinho. Claro. Eu gostava de ter participado numa homenagem ao Zeca Afonso. Uhum. E o tema que eu escolheria seria a Canção de Embalar, sem dúvida. Canção de Embalar. É um tema que eu costumo cantar várias vezes, às vezes mesmo nos meus concertos. Já cantei uma vez ou duas num concerto meu. Mas é um tema que eu gosto muito. Eu adoro Zeca Afonso, como é óbvio. Eu posso estar a meter uma gafe no disco dos Filhos da Madrugada, que é um disco de homenagem a Zeca Afonso. Creio que quem canta este tema são os Diva, creio, mas não me recordo bem já. Também já não me recordo. Lembro-me sei que os Sitiados cantaram a Formiga no Carreiro. Exatamente. É um duplo álbum muito interessante que tenho, já tenho os anitos, e onde há diversas versões. Da estrela da alva pequenina, se outra não vier para render, dorme que ainda à noite é uma menina, deixa vir também adormecer, deixa vir também adormecer. Na altura ainda o Jorge Vadio, embora, e aproveitando aqui o mote, já anda na música há uns quantos anos. O Jorge Vadio tem a minha idade, portanto, ele nasceu em 72, correto? É precisamente da mesma colheita que eu, portanto, nasci em maio de 72. É, exatamente. Eu gosto de dizer assim, não é? Já que ninguém nos gava, temos nós que fazer. Mas que o Jorge Vadio, pelo que li, é um apaixonado, logo desde logo, pela guitarra elétrica, ainda muito imberbe, aos 8 anos. A música está-lhe na massa, não é? Sim, sim, eu comecei a tocar aos 8 anos, desde que conheci o instrumento e nunca mais o larguei, porque o meu primeiro instrumento foi trompete. Eu tocava trompete numa banda filarmónica e safava-me bem, já tocava, já tinha aquela queda para a música. Depois penso que foi aos 7 anos ali que eu conheci a guitarra acústica, e aos 8 anos, 8, 9, a minha mãe ofereceu-me uma guitarra elétrica e comecei logo a tocar, e nunca mais larguei as guitarras. E depois passei por vários projetos, tive uma banda de punk com 13 anos, 14 anos, tocávamos temas nossos, muitos temas nossos, mas também tocávamos. Para mim começámos a tocar em inglês, tocávamos algumas coisas, Sex Pistols, uhum, e hip hop. Para os meninos daquela idade, com 13, 14 anos, a tocar hip hop e Sex Pistols, as pessoas ficavam de boca aberta. E chegámos a tocar em muitos sítios, nas escolas pelo país inteiro, tocámos tanto que era inacreditável. Com 14, 15 anos, e chegámos a tocar bem. Depois passei por outro projeto, foi uma banda que eu gostei muito de ter, que foi Almas do Convento. Uhum. Nós e gravamos... há dois discos ainda, não é? Há dois discos gravados pelas Almas do Convento, apesar a produção na altura eram outros meios, que foi o primeiro foi gravado em 96, depois o segundo em 2000. O segundo já numa fase, uma onda mais eletrónica, tipo drum and bass, etc. O primeiro mais rock, pop rock, e esse o segundo, uma coisa mais eletrónica, mas tem alguns temas engraçados, mas a coisa nunca andou para a frente. Foram dois álbuns que se perderam, e depois eu cheguei à conclusão que tinha que fazer uma carreira só e avançar em nome próprio. Passei por outros projetos, houve ali uma fase da música eletrónica que estava muito, muito na moda, passei por essa fase toda também, a criação de coisas eletrónicas, bem pequenos sonoros, e fiz alguns concertos com projeção de imagem, com uma banda, também só onde eu não cantava, só tocava. E depois voltei às minhas origens. Uma pessoa também vai crescendo, vai envelhecendo, eu sinto-me um jovem, mas eu nasci a ouvir fado, portanto eu passei por essas fases todas, mas com 12 anos eu ouvi guitarradas em casa de um amigo, pai dele tocava e o meu amigo também acompanhava o pai, que é o Chico da Gato, que toca os carregões em Mafra, tocava os carregões, os carregões são parados, infelizmente, mas e ouvimos aí grandes guitarradas de fado, e noitadas de fado, até às tantas, portanto, cresci a ouvir a música. E é isso que faz o Jorge Ladinho, não é? É, a música tradicional portuguesa ouvia, portanto, depois comecei a apreciar cada vez mais o fado e as coisas tradicionais portuguesas, o rancho folclórico. Os ranchos folclóricos, portanto, eu sou um admirador de tudo o que é tradicional, tudo que é feito na terrinha, e o homem da harmónica que toca aquelas modas da terra e tal. Eu tenho um grande amigo meu que é o José Augusto, que ontem tivemos numa jantarada e tivemos a tocar, que é um exímio na harmónica e costumo acompanhá-lo nessas brincadeiras. Às vezes convido para os meus concertos, não é a primeira vez que ele toca comigo. Isto para dizer que tudo o que é tradicional eu estou sempre em cima dessas situações. E o acordeon é um instrumento que eu adoro e que eu admiro imenso e que tenho sempre nos meus discos e que me acompanha sempre o Carlos Lopes, que também toca na Roda de São Lisboa, não. Que é um grande acordeonista português, faz parte da minha equipa, e que o acordeon é um instrumento que me apaixona. Portanto, as minhas músicas depois tornam-se um pouco mais populares devido à sonoridade do acordeon. O céu é o azul do mundo. E tu és o meu ser perfeito. E há outros muito mais que pensam como tu e eu. Eu posso rever-me nesses teus olhos cheios de sonhos, enquanto caminhamos na esperança de mudarmos este dia. Não é fácil quando caminhas só, e as portas que se fecham deixam-te dor, vê a alma ferida. Eu posso rever-me nesses teus desejos infinitos, mas enquanto avançamos, vamos crescendo e aprendemos a amar a vida. Mas por mais que te esforces, sentes-te longe, não consegues lá chegar. Eu consigo entender esse teu rosto, o rosto vazio. Mas enquanto acreditares em quem tu és, amanhã será. O céu é o azul. já que falou aqui nas pessoas que acompanham, então falou de Carlos Lopes, mas presumo que ainda mantenha, enfim, as pessoas que fizeram a Circo de Vado e o Tour, portanto, o Tiago Oliveira. Sim, Tiago Oliveira. Clássico, continua. Foi um dos homens que andou também pelo Polo Norte, se bem me recordo. Sim, foi o fundador do Polo Norte, uhum. Neste momento também está a tocar com o Cheinho, com o mestre uhum. Cheinho. Sim, tocou com a Anabela também. A Anabela, neste uhum. momento está com o mestre Cheinho, está com a Gisela, com a Fadice e está comigo, está comigo. Sim, sim, ele esteve connosco aqui há uns bons anos atrás, aqui em estúdio, precisamente a falar na altura com o Polo Norte, portanto. O Polo Norte, sim. O Carlos Lopes no acordeão, portanto, o João Mozinho na bateria. O João Mozinho na bateria, no baixo temos o Artur, mudámos, o baixista é o Artur Santos, que é o baixista dos Santos Educadores, uhum. que está agora comigo no Também projeto. Já foi nosso convidado aqui na Rádio Bonova. Sim, senhora, malta porreira. E o Carlos Mil Homens, na Carlos Mil Homens, dessa vez... Não vai estar no tocar comigo no Coliseu, porque vai estar fora, vai estar numa turnê por Espanha, mas temos o Sebastião de Xerif, que é um dos maiores percussionistas de Portugal, portanto, a qualidade mantém-se, portanto, perfeito. É isso mesmo. Depois vamos ter alguns convidados, como é óbvio. Bom, mas é isso, por aí que nós íamos mesmo. Este concerto que está aqui a anunciar e que estávamos de algum modo já vinhamos aqui divulgando aqui na Boa Nova, diz-nos isso mesmo, que terem alguns convidados. Quer nos adiantar alguma coisa sobre isso? É assim, estou na fase ainda de fechar, porque ainda faltou algum tempo. E os meus colegas podem ter trabalho na sala de menino claro. Nesse dia, portanto, 6 de dezembro, uma sexta-feira, a maior parte deles vão ter trabalho, portanto. O único que eu posso confirmar já, que está mesmo confirmadíssimo, é o Tozé. O homem de sete instrumentos, não é? O cantor dos Perfumes. Uhum. O Tozé vai ser um dos convidados. Eu queria ter alguém da minha geração a tocar comigo. Portanto, os outros serão pessoas de outra geração. Portanto, podemos ficar já no ar, que são pessoas da altura do Rui Veloso e de Jorge Palmas, do Reininho. Passa por aí. Então, vou arriscar só um nome, só para perguntar, na Nossa Zadias, porque sei que trabalhou já consigo também. Certo. Infelizmente, o Nossa Zadias, neste não tinha pensado nele, sinceramente. Pronto. Sou um grande amigo do Nossa Zadias, adoro o imenso, e nós estamos sempre em contacto. Passou-me pela. Não tinha pensado ainda pela cabeça, porque este formato realmente. Eu vou revisitar os meus dois primeiros álbuns, como é óbvio, e vou tocar o Rumo Oeste também. Como eu não tenho muito saxofone neste álbum, não sei se estará na lista de convidados, mas quem sabe. É alguém que ultimamente temos seguido pouco dele. A última vez que falei sobre ele, infelizmente, também foi com um malogrado autor que também já faleceu, o Heitor Neto. Com quem tivemos a oportunidade de estar com ele até no Algarve para gravarmos, infelizmente já falecido e há bem pouco tempo. E falámos também de Nossos Dias, que teve excelentes álbuns nos anos 80 e 90 e agora desapareceu um bocado do mapa no que respeita ao registro discográfico, não é? Certo. Que é uma pena. Pois não há nada, deixou de gravar, mas continua a tocar com grandes músicas. Sim, tocar e bem, não é? E bem. Tocar bem, fez uma turnê com o Rui Veloso e de vez em quando acompanha o Rui. Portanto, eu sei que ele tem uma banda agora de Bossa Nova e Jazz, tem um trio, acho que chama-se Naná Sousa Dias Trio, e pronto, anda por aí a tocar. Em relação ao Coliseu, talvez, não sei, porque ele também toca a flauta transversal, é um instrumento que eu gosto imenso, mas como eu não utilizo muito saxofone nos meus discos, realmente há lá alguns temas onde ele participa com flauta transversal, é uma hipótese a considerar assim. Estou farto da vida atinada e dos dias normais. Vou saltar a janela, subir a ruela e parar no refúgio onde estão os meus amigos. Há seres imortais. Boa Nova, um mundo de emoções. E tudo acontece, bebe-se um copo e canta-se um fado. Ganha-se a noite em frente, seguimos de lado a lado. Olhamos as estrelas. Lá está ele. Lá vai o cantor, sorrindo com a noite. Traz suas cantigas que fez com seu coração. Com estranhas melodias, ele fala sobre nós. Da noite Conhecem almas, amor profundo, todos o conhecem, todos o adoram. E tudo acontece, bebe-se um copo, canta-se um fado, ganha-se a noite, em frente seguimos de lado a lado, olhamos as estrelas e lá está ele. Lá vai o cantor, sorrindo com a noite, traz suas cantigas que fez com seu coração. Com estranhas melodias, ele fala sobre nós, diz que os anjos da noite nunca se sentem. Sabemos que estará aqui, cantando alegres e tristes canções, histórias de mil corações que lhe amam sem fim. Lá vai o cantor, sorrindo com a noite, traz suas cantigas que fez com seu coração. Com estranhas melodias, ele fala sobre nós, diz que os anjos da noite nunca se sentem. Grande parte do sucesso que está a ter com os seus temas é porque as pessoas captam as letras, não só pelo ritmo, mas percebe-se perfeitamente o que quer dizer e tem temas muito interessantes. Um deles, pelo humor que nos desperta, que é precisamente aquele tema que vem a lembrar o Tony Carreira, o filho dele e o Cristiano. Que noite bem dormida faz nascer um tema como esse? Esse tema, no fundo, eu fiz o tema devido à situação que o país estava a passar. Precisamente, é uma analogia que acho que toda a gente percebe, não é? A ideia do tema realmente é uma sátira à fase em que o país estava a passar, é que ainda está, mas espero que as coisas melhorem e que nós sempre sejamos positivos e as coisas vão melhorar. Com certeza. Apesar das notícias que vamos sempre ouvindo, os cortes, claro, e cortes, claro. Mas sim, mas penso que as coisas vão melhorar. Em relação ao tema, é um tema, pronto, é simplesmente uma visão. Eu escrevi numa visão a um momento em que o país atravessava e a uma altura, que foi logo no princípio do ano, pronto, ali entre janeiro a maio. Pronto, é aquela fase daquela altura. E eu escrevi. Dessa forma, a parte do refrão dizer que eu quero ser amigo do Cristiano e assim serei o artista do ano, uhum. Isso é irónico, não é? Claro. Mas é para, no fundo, é para dizer que hoje, se formos amigos de algumas pessoas, podemos chegar a algum lado. É um pouco por aí. Mas, no fundo, é um tempo que passou naquela altura. Sim, é uma caricatura do país, infelizmente. Sim, mas é um tempo ficou marcado para mim, porque eu sei que eu vou ouvir esse tema daqui a 5 anos e eu vou-me lembrar que em 2013 o país estava daquela forma. Esperemos que seja como uma recordação, certo. Que não seja transversal, ou seja, porque há quem diga, se calhar com uma razão, que o país está assim desde 1943, portanto. Portanto, o Mourinho estava ainda no Real Madrid, era o número 1, eu cantei espanhol, é o número 1, agora já voltou para o Chelsea. Portanto, marca aquele tempo, eu gostei que o tema marcou, é um tema que eu acho que é, pronto, um pouco comercial demais, mas acho engraçado, é um tema para as pessoas ouvirem e rirem um pouco, mas tem tudo a ver, falo um pouco depois da Marisa, também que o fado está na moda, e é verdade, o fado hoje em dia está na moda, esteve muito na moda, continuou na moda, mas naquela altura estava mesmo na moda. Sim, houve aquele fenómeno, e bem, de classificarem como património material da humanidade, e isso foi, fez despertar muitas sensibilidades também. Pá, e o Tony e o Miquel fazem sucesso e ganham um papel. E a verdade é mesmo essa, portanto, na altura faziam muito mais e continuam a vender o seu trabalho. Claro, também o fizeram aqui neste verão, aqui por Terras da Oliveira Hospital também. E acho muito bem, porque têm qualidade, têm o mercado deles e são grandes artistas, grandes profissionais. E eu, quando falo deles, não falo de uma forma... Sim, sim, percebes, não é depreciativo, sim. É um exemplo e que serve por extensão, percebermos a situação do país. Claro, falo naquela... Que é a mesma verdade. E, pronto, numa brincadeira, mas sempre com respeito aos meus colegas de profissão. O Tony e o Miquel fazem sucesso e ganham um papel. Eu aqui nesta rua tão fria a tocar. O coelho meteu pé na argola, deixou o povo todo a pedir esmola. Já não podemos ir ao cinema, pois o orçamento é um grave problema para nós. Você é do meu país, talvez Londres ou mesmo Paris. O Olímpia já não me quer, mas tenho um metro que me dá comer. Eu quero ser amigo do Cristiano, e assim serei o artista do ano. Já chegaram com a nossa dívida, ficaram. Será que um dia o arroz não vai exudar? E o Mourinho, the special one, ele ganha tudo, és número uno. E o nosso fado que está na moda leva a Marisa e os fadistas a dar voltas ao mundo. Mesmo Paris, o Olímpia já não me cheira, mas tenho um metro que me dá comer. Eu quero ser amigo do Cristiano, e assim serei artista do ano. Artista do ano, ser amigo do Cristiano. Jorge, para nos despedirmos, agradecer a disponibilidade que teve para connosco. Nada, e iremos falar seguramente mais vezes, iremos estar atentos àquilo que vai produzindo e de vez em quando lá lhe iremos batendo ao ferrolho para saber a sua opinião uma vez mais. Ok, muito obrigado então pelo convite. Um abraço a todos e aos ouvintes da Rádio Boa Nova. E se puderem, dia 6 de dezembro, lá vos espero no Museu de Lisboa. Perfeito, um abraço. Ok, um abraço. Ai, meu velho oeste, terra onde eu nasci, tanto amor me deste, foi assim que eu cresci. Entre as vacas e os bois, vinho tinto e torrões, a primeira vez amei. Nas adegas as canções, cantadas por corações apaixonados por alguém. Estou no faroeste, muito longe daí, mas mesmo em Hollywood fazem filmes sobre ti. Corri campos de cannabis, tabaco, perfumei e andei de cabeça à roda. Fizeste de mim quem sou e segui o meu caminho, mas agora estou de volta. Estou no faroeste, mas eu hoje vou voltar. Sigo o meu destino, Maria, estou a chegar. De aventuras, mas tudo o que eu vi não chega às tuas loucuras. Em cidades passei, tantas mulheres amei, na esperança de assentar. Mas dentro de mim existe este sangue de saloi que nunca me faz ficar. Mas eu hoje vou voltar. Sinto o meu destino, Maria, estou a chegar. Estou no faroeste, mas eu hoje vou zarpar. Sigo neste comboio que no oeste irá parar. Estou a